Noite fria, tá o maior silêncio. Céu estrelado e eu observando o movimento. No momento, o pensamento que me prende é o mesmo que depois de muito tempo não se arrepende. A vontade de somar foi cada vez mais forte. Sem perceber, eu já estava no meu corre. Resgatando alma e plantando amor em cada coração de cada irmão que se ilude no louco mundão. Olho o meu redor, eu vejo tanta coisa. Corrupção, sequestro, homicídio. Nessa hora a voz ecoa. Como vou parar avisando tudo isso? Pode ser difícil, mas nunca é impossível. Mas que nada certo, vamos que vamos. A luz que vem de cima fortalece eu e os meus manos. Sabedoria em cada mente aqui presente. Nunca desisti, aliás dificilmente. A caminhada aqui é forte, eu sei que é. Os manos que estão comigo são meus irmãos de fé. Isso que me fortalece cada vez mais. Ultrapassando caminhos de espinho em busca da paz. Vamos trilhando agora sem perder tempo. A vitória nos aguarda, Zé Povinho, só lamento. Desse jeito, vamos seguindo sem deixar brecha. Trazendo o sorriso no rosto e a coragem pra ganhar essa guerra. Noite fria, trazem meus sonhos, nem meus pensamentos. Como a chuva que bate em minha face, e as folhas que voam ao vento. Com Deus busco a calmaria, vou lutar, vou conseguir. Nesse mundo, eu não me iludo, e eu jamais, jamais vou desistir. Noite fria, neblina, folha, orvalho escorrendo. Eu descendo a serra de moto, meu corpo estremecendo. Pareço ser mutilado com a força bruta do vento. Como uma carga que perfura feito estilhaço de gelo. Eu vou parar, porque não dá, não sei se vou aguentar. Mas se eu parar, eu penso, eu choro, eu tenho que continuar. Nessas horas que eu percebo minha vida como seria. Se não tivesse onde chegar, morreria de hipotermia. Mas não desisto, estás comigo, ele sempre esteve ao meu lado. Meu Deus me abraça, me aqueça, ilumine todos os meus passos. Eu vou chegar, estou bem perto, minha mente até alivia. Eu posso ver no fim do túnel minha cidade todinha. Mas é assim que ganho força, vou me fortalecendo. Depois daqui vai ser suave, ficou pra trás meu veneno. Na tempestade eu sigo em frente após virar a bonança. Se eu não desisto, eu tenho em mente uma palavra esperança que me alivia e me dá força pra poder sustentar minha moral. Assim levanta, eu posso continuar. Se desistisse, os meus sonhos ficariam pra trás. Mas dou valor à minha vida e não desisto jamais. Eu pensei, se desistisse, o que seria de mim? Eu não sei. Serei um fraco quando outras delas vi. Arrepia da hora. Noite fria, um dia que ficou na memória. Noite fria, trazem meus sonhos, nem meus pensamentos. Como a chuva que bate em minha face, e as folhas que voam ao vento. Com Deus busco a calmaria, vou lutar, vou conseguir. Nesse mundo, eu não me iludo, e eu jamais, jamais vou desistir. Noite fria, trazem meus sonhos, nem meus pensamentos. Como a chuva que bate em minha face, e as folhas que voam ao vento. Com Deus busco a calmaria, vou lutar, vou conseguir. Nesse mundo, eu não me iludo, e eu jamais, jamais vou desistir.